Sejam bem-vindos ao podcast do Camisa 23. Os episódios estão disponíveis no iTunes, agregadores de podcast, SoundCloud e YouTube. Vocês também podem acompanhar nosso trabalho no Twitter, Instagram e Facebook, sempre procurando por Camisa 23. Vamos ao bate-papo de hoje. Olá, ouvintes do podcast do Camisa 23. Primeiramente, eu gostaria de falar e agradecer muito por nós conseguirmos gravar esse podcast, porque eu e o Renato, que eu vou apresentar daqui a pouco, tivemos várias divergências aí ao longo do feriado, do final de semana. Nossos horários não bateram. Aí quando bateu o horário, o programa deu problema, a internet deu problema. Então só da gente estar conseguindo gravar esse episódio já é uma coisa muito significante. Renato, seja bem-vindo novamente a mais um episódio do podcast do Camisa 23. Você está bem? Boa noite. Estou muito bem. Queria passar já uma informação aqui, que se o podcast hoje for horrível, os deuses do basquete tentaram avisar a gente, viu? Eles falaram, não grava. Eles deram todos os avisos e a gente foi forte, foi firme e falou, não, vamos gravar. Não importa a internet ruim, não importa o aplicativo que não funciona, vamos gravar. E aí estamos aqui, e vai ser bom, eu prometo. Exatamente, podcast contra tudo e contra todos. Então vamos lá, nós vamos falar sobre as premiações individuais da temporada 2017-2018. Mas calma lá antes da gente começar o nosso bate-papo aqui. A divulgação final dos prêmios, assim como foi na última temporada, vai ser só no dia 25 de junho. Ou seja, depois que a temporada já acabou tudo, naquela premiação com a festa e tal, que nem teve no ano passado. Mas as votações são antes dos playoffs começarem. Então, por isso que a gente vai fazer esse bate-papo agora. Aí, quando estiver chegando perto da data da divulgação, também a gente pode dar uma retocada nesse podcast, dar uma divulgada novamente, para a galera ficar por dentro também. Então, vamos lá, vamos partir logo para a nossa conversa aqui. O primeiro tema que eu separei aqui na pauta, Rê, é técnico do ano, que eu acho que na minha opinião, assim, é o prêmio mais acirrado, mais disputado, com vários candidatos muito bem servidos ali na premiação, com total merecimento. Qual é o seu palpite para técnico do ano? Você enxerga a mesma coisa que eu, assim, bem aberto? Fácil, mano, fácil. Para técnico do ano, você pode colocar quatro pessoas ali que não tem nenhum problema ganhar, né? O Mike D'Antoni, Terry Stotts, que são os dois principais para mim no oeste dessa temporada, e do outro lado um Dwayne Casey e Brad Stevens também. Então você tem quatro caras que, na minha opinião, se você jogar no meio e falar, ó, quem pegar ganha, merecido, velho, sério. Essa temporada tá totalmente aberto por mim. Claro, meu voto é o Dwayne Casey, porque se há 6 meses atrás eu viro pra você e falo, olha, o Toronto vai ter o recorde melhor do que o Warriors essa temporada. Hoje, por enquanto, né? No dia que a gente tá gravando, dia 31, o Raptors tem um recorde melhor que o Warriors. Então, se o cara me fala isso há 6 meses atrás, eu ia rir da cara dele. Então, por isso, por estilo de jogo, o Dwayne Casey está fazendo o time inteiro jogar, a defesa do Raptors está totalmente diferente. Essa é a primeira vez nos últimos anos, né, que eu posso falar, eu acho que o Raptors vai longe nos playoffs de verdade. Então, exatamente. Como você falou, são muitos candidatos e no colo de quem cair ali, eu acho que está em boas mãos. Como você falou, o seu voto é o do Dwayne Casey e o meu também, né? Uma pena que nesse episódio a gente não vai ter ninguém para discordar da gente, porque essa discussão de técnico do ano eu realmente acho muito interessante. Seria legal se a gente tivesse alguém aqui que votaria no Brad Stevens ou no Mike D'Antoni, por exemplo. Toronto Raptors, no ano passado, tinha o 26º melhor banco da NBA, na temporada 2016-2017, perdão. Na temporada 2017-2018, no momento que a gente está gravando esse podcast, o Raptors tem o 4º melhor banco da NBA, com 42 pontos por jogo. E aí a gente pode destacar o CJ Miles, Fred VanVleet, o Pascal Siakam, o austríaco Jakob Poeltl e o Delon Wright, né, que são os principais bancários ali do Toronto. Então, assim, você sai de 26º melhor banco, que é horrível, né? Ali no finalzinho da liga, passando para o 4º, é uma melhora de 31,8 pontos por jogo na temporada 16-17 para 42 pontos por jogo na temporada 17-18. E outra, eu enxergo o Toronto Raptors hoje como um time que é muito mais do que só DeMar DeRozan e Kyle Lowry. Então, tipo, eu separei os números aqui também. O número de arremessos por jogo, somando bolas de 2 e bolas de 3, do Kyle Lowry na temporada 16-17 é 15,3 por jogo. Na temporada 17-18, 12,1. Reduziu o número de arremessos. DeMar DeRozan é a mesma coisa. Temporada 16, 17, 20,9 arremessos por jogo. Temporada 17, 18, 17,8 arremessos por jogo. E além disso, o DeMar DeRozan nessa temporada distribui 5,2 assistências por jogo, que é a maior marca na sua carreira. Então, são muitas coisas que foram ajustadas dentro desse elenco do Toronto Raptors e que faz o time jogar muito melhor e, na minha opinião, ter uma cara de time mesmo. Porque nos últimos anos a gente viu muito a dependência do Kyle Lowry e do DeMar DeRozan. Isso prejudicou muito nos playoffs. E nesse ano eu consigo ver o Toronto Raptors muito mais consistente e pode dificultar muito mais a vida no, na, na Conferência Leste. Mas assim, pra gente, como a gente já falou, créditos máximos pro Brad Stevens, que era o meu palpite antes da temporada começar. Faz um trabalho incrível em Boston, não é desde hoje que isso vem sendo realizado. Inúmeras lesões, o Gordon Hayward quebrou a perna no primeiro jogo da temporada, o Celtics foi lá e quase buscou o jogo contra o Cavs em Cleveland, o Kyrie Irving tá fora no momento que a gente tá gravando, Marcus Morris lidando com lesão, Al Horford, Jaylen Brown teve aquela queda feia lá e ficou um tempo fora também. É vitória contra o Thunder no estouro do relógio, é vitória contra o Blazers fora de casa. Créditos imensos pro Brad Stevens, que é um cara que eu respeito muito e, na minha opinião, é o segundo melhor técnico da NBA, só atrás do Greg Popovich. E outro nome que a gente tem que detalhar um pouquinho mais é o Mike D'Antoni, que comanda sim o Houston Rockets muito bem, que também já não é de hoje, mas essa é a melhor temporada da história da franquia, maior número de vitórias, a primeira colocação no Oeste já está garantida, e ele teve um negócio muito legal também, que ele conseguiu acomodar o Chris Paul, né, junto com James Harden e com todo o elenco do Houston Rockets, em meio a uma série de dúvidas, um monte de gente, inclusive nós, questionamos como é que seria essa adaptação, e assim, nas mãos do Mike D'Antoni, que é um guru ofensivo, o time não deu um sinal de falta de entrosamento ao longo da temporada inteira. É o mesmo jogo ao longo da temporada inteira, sendo executado perfeitamente. E os resultados, os números estão aí para mostrar os resultados, né? Sim. Voltando um pouco de tudo que você falou até agora. Você citou do Raptors defensivamente, mas ofensivamente também, dos times que não são máquinas, né? É o melhor ataque da NBA. Se você pegar o número de pontos por jogo, ele só tá atrás do Golden State e do Houston. São dois times que, né, são máquinas ofensivas, então não tem nem como você comparar. Em terceiro vem o Toronto. Então o trabalho é dos dois lados da quadra, né, da mão do Dwayne Casey. O Toronto faz um trabalho espetacular ofensivamente. E o outro técnico, você citou o Mike D'Antoni também, o Brad Stevens, o outro técnico que eu falei no começo é o Terry Stotts, né, que eu acho que é um pouquinho diferente do coletivo. Eu acho que o Terry Stotts está conseguindo fazer. Claro, tem os jogadores que seguram o piano, tem um Amino que está jogando bem, um Nurkic que está jogando demais também, um banco que entra bem. Mas o Terry Stotts, ele faz com que o time consiga jogar para os dois jogadores, o CJ McCollum e o Damian Lillard, velho. O time consegue fazer com que eles ataquem, eles consigam se poupar um pouquinho mais na defesa, porque, ó, vamos defender por você. Então, a mão do técnico nesse time, eu acho que é mais de fazer um time jogar, porque se a gente colocar a bola na mão de um Lillard ou de um McCollum, a gente vai conseguir pontuar. E é a mesma história do que eu acabei de falar. Você fala para alguém, seis meses atrás, que o Portland vai estar em terceiro no Oeste, o cara fala que você é louco. Pelo amor de Deus, que o Portland vai estar na frente de San Antonio, de Minnesota, de Oklahoma, só atrás dos dois melhores times, né, que são os dois favoritos da NBA hoje. É um trabalho espetacular. É fora de série também o que o Terry Stotts faz. E não só saber dosar as duas principais estrelas. O Lillard se machucou na temporada, ficou um tempinho fora. O Shabazz Napier jogou muita bola, velho. Jogou muita bola. Ele fez o trabalho que o Lillard tá fazendo igualzinho. Se você assiste um jogo escuro assim, você fala, caramba, é o Lillard que tá armando o jogo. Então, ele consegue extrair o melhor dos jogadores, né? Do cara que tá com a bola na mão. Isso também é um ponto importantíssimo. Por mais que a gente não concorde, que a gente concorde, né, com o técnico do ano sendo o Dwayne Casey, você consegue extrair dos outros técnicos e ver, nossa, ele merece por isso, ele merece por aquilo. Então, pra mim, essa é a disputa de todos os prêmios que a gente vai falar. Essa é a disputa que é o que eu falei: joga ali no meio, quem pegar o prêmio primeiro ganha, de verdade. Exatamente. E como você falou, eu acho que eu tô até meio que ansioso, assim, pra ver como é que vai funcionar a votação, né? Eu acho que pela primeira vez na história eu vou dar uma olhada na distribuição de votos ali pra ver como é que os jornalistas americanos votaram. E é engraçado que no momento que a gente tá gravando esse podcast, vai subir a bola pra Toronto Raptors e Boston Celtics daqui uma hora. Ou seja, o confronto aí de dois técnicos que a gente está falando muito o Dwayne Casey e o Brad Stevens, e os dois trocando elogios, né? Quando perguntados ali sobre o prêmio de melhor técnico do ano, os dois, eles se inverteram ali. O Brad Stevens deu pro Dwayne Casey e o Dwayne Casey deu pro Brad Stevens. Então mostra bastante respeito também nessa NBA atual, né? Bem bacana da gente ver. É ridículo isso, o que o Brad Stevens consegue fazer com esse Boston, né? Sem Gordon Hayward, sem Kyrie Irving, muito tempo, agora é impressionante, é impressionante. Você olha o time do Celtics que entra em quadra nessas últimas semanas, você fala, mano, como esse time joga NBA? E os caras ganham o jogo. O Tatum faz uma temporada espetacular, esse cara não é rookie nem a pau, eu tenho certeza que ele joga na NBA há 10 anos e ninguém... Não é possível. Sério, Jaylen Brown também, pelo amor de Deus, o que o Brad Stevens faz com essa molecada aí é... Não dá, não dá pra falar. Devia quebrar o prêmio no meio e dividir essa temporada. Falar, ó, todo mundo merece, vamos dar o prêmio pra todo mundo e já era. Exato, e como você citou do Terry Stotts fazendo o Shabazz Napier render, né? O Terry Rozier tá fazendo uma baita temporada aí também, né? Com o Kyrie Irving ali batalhando com umas lesões e o Brad Stevens é mestre nisso, né? De fazer, de extrair o máximo do que ele tem disponível, né? É, o Rozier, o primeiro jogo dele como titular, né, que ele fez o triplo-duplo, não foi? Logo no primeiro jogo. Aí teve outro jogo outro dia que ele fez career high também. Então, cara, você acha que o Rozier é só mais um naquele time, aí você põe o cara pra jogar titular, é outra história. Isso é muito técnico. É muito mão do técnico. É, de confiar no cara e falar, ó, eu tô sem meu Kyrie Irving, que é o principal jogador da franquia, mas ó, te banco. Vai lá e joga. Partindo agora pra discussão de melhor sexto homem do ano, o meu candidato aqui já tá bem definido, eu vou falar logo de cara mesmo, que é o Lou Williams, né? Não sei se você concorda comigo ou não. Ah, concordo. Acho que não tem nem como. O cara é cotado pra ser... Que todo mundo queria que ele fosse All-Star e o cara é banco de um time. Então, não tem nem como não concordar. É, então, acho que é meio unânime esse prêmio, né? Meu palpite antes da temporada começar era o Eric Gordon, mas acho que o Lu... Na verdade, essa função de sexto homem que ele tem, ele dominou completamente, né? Não importa o time que ele vai, ele tá na discussão. É tipo o Jamal Crawford, né? Não importa, os caras rodam toda temporada, praticamente, eles estão trocando de time e eles mantêm o nível, sempre trazendo muito ponto vindo do banco de reservas. Volume de jogo altíssimo, e o Lou encaixou em mais um novo time, né, que agora é o Los Angeles Clippers, encaixou muito bem, e pra mim esse prêmio de sexto homem aí, não vou dizer que vai ser entregue de forma unânime, mas pra mim é incontestável com ele. Você citou os jogadores, você citou Eric Gordon, Lou Williams, Jamal, e você repara que o estilo de jogo de um sexto homem é sempre o mesmo, né? Você vê o Lou Williams e o Jamal Crawford jogando, é pontuador, é um cara que vai pegar a bola do banco e vai, ele mesmo vai pontuar, vai criar a sua jogada, vai ter um arremesso consistente e ele vai pontuar. Então é muito nítido isso, de estilo de jogo de um jogador que ganha o sexto homem. É, tá bem definido mesmo, é o pontuador, né? É um arremessador. Então não tem, realmente não tem onde fugir. Um cara que eu acho legal citar, que se tivesse desde o começo da temporada, é o Trey Burke, que tá jogando muita bola no Knicks, vindo do banco, pontuando muito bem, mas é um negócio muito recente, né? Então, provavelmente não vai correr, não chegar perto do Lou Williams. Mas, cara, o que ele, principalmente no começo da temporada ali, até o All-Star, ele tava jogando muita bola. Foi titular em alguns jogos, por causa da quantidade de lesão do Clippers também. Mas acho que dos alguns prêmios não tem nem discussão e acho que sexto homem é um deles, que o Williams está um passo à frente de qualquer um que tente concorrer. Então, para já puxar aqui mais um prêmio que não tem muita contestação, né? O prêmio do jogador que mais evoluiu, né? Most Improved Player, acho que está nas mãos do Victor Oladipo, né? Isso para mim tá mais do que claro. Sim, com certeza. O Oladipo é All-Star esse ano, né? Ano passado ele... Foi muito, absurdamente criticado em Oklahoma, falta de consistência, de tudo, e hoje ele lidera o Pacers pra quê? O Pacers tá em quinto hoje, né, se não me engano, quinta melhor campanha do Leste, se não estiver falando bobagem, é isso mesmo, acabei de confirmar, e ele é o cara do time, e o interessante é que ele faz o time jogar também, a diferença do time com ele dentro de quadra é outra, então o Oladipo não é só aquele cara que a gente está acostumado a ver no Oklahoma que ele tenta infiltrar sozinho e fazer tudo sozinho. Não, o Indiana, com ele em quadra, joga totalmente diferente. Ele contagia o time. Então é outro prêmio que provavelmente é unânime. O Porzingis concorreria se não tivesse se machucado também, né? Porque estava jogando muito, melhorou muito da temporada passada para a atual. Mas não consigo ver outro nome assim jogando tão bem contra o, como o Então, Oladipo. o nome que eu poderia citar aqui é o Clint Capela, né, do Houston Rockets, que também subiu de produção absurdamente. Mas eu acho que o prêmio fica nas mãos do Oladipo mesmo. E assim, pra gente continuar falando sobre ele, a temporada dele, na verdade, acho que é o resultado de um trabalho todo que ele fez na off-season, né, na intertemporada, que ele mudou praticamente todo o físico dele, né? Ele deu uma secada muito muito maior, assim. A gente consegue ver essa agilidade, né, que sempre foi presente no jogo dele, ainda mais evidente atualmente. E é legal também a gente estar aqui sentado falando sobre o Vitor Oladipo no dia 31 de março de 2018, a gente olhar para trás e ver a troca, né, que levou ele para Indiana, que na época foi muito assim, a gente achou que daria muito mais resultado para o Oklahoma City Thunder, levando o Paul George, e que o retorno tinha sido pouco, né, pro Indiana Pacers, com, na época, apenas Victor Oladipo e Domantas Sabonis. E são dois jogadores que se acharam uma casa, assim, né, digamos, ao longo da temporada 2017-2018. O Oladipo, que estudou, né, na Universidade de Indiana, né, então já tá familiarizado ali. E ele assumiu esse papel de ser o franchise player, né? Tá jogando muita bola mesmo, como você já falou, All-Star pela primeira vez na carreira. E seria para coroar a grande temporada dele aí, que ele realmente já marcou o nome dele na NBA, né? Exatamente, ó. Para ter ideia, noção estatísticas assim, a temporada passada ele teve 15,9 pontos por jogo, as temporadas são 23,2. Defensivamente também dá para ver, steal ele tem o dobro. Na temporada passada ele tinha 1,17, hoje ele tem 2,3. Então, assistência, tinha 2,5, foi para 4. Então é muito evidente em todas as estatísticas dele. Então, o crescimento dele como jogador é absurdo, é Passando absurdo. agora para o prêmio de melhor defensor do ano, se você me permitir, eu vou falar que tá. Não sei, assim, não, eu vou tomar cuidado aqui para não falar alguma bobagem, mas acho que tá. Não vou dizer que tá faltando candidato, mas está faltando algum cara óbvio, assim, que a gente olha e fala, realmente é esse, o prêmio de defensor do ano. A minha escolha, o meu voto é o Rudy Gobert, do Utah Jazz, que, na minha opinião, é o melhor defensor de aro da NBA atual. O impacto dele dentro de quadra, você precisa assistir uma posse de bola que você consegue ver a diferença que é atacar contra o pivô do nível do Rudy Gobert, com a envergadura que ele tem, com a proteção de aro que ele oferece para o Utah Jazz, que é um dos melhores times defensivos da NBA. Quem quer seu voto, Renato? Olha, primeiro eu te permito, você perguntou se eu te permitia, então, claro, eu te permito falar isso. O meu voto é o Paul George. Primeiro eu vou falar um pouco do Gobert, que é a sua opção, algumas coisas que eu acho que você falou, mas eu gostaria de cumprimentar, e eu defendo a minha tese. O Gobert, cara, eu achei muito engraçado, assistindo um jogo do Jazz essa semana, teve uma bola que ele tava marcando algum pivô, puta, eu não vou lembrar que time era, mas aí o Rubio fez a falta intencional no pivô, pro pivô ir pra linha do lance livre, ele era mau batedor, não lembro contra quem era. Mas aí eu lembro que o Gobert olhou pra ele e falou: "Sério, velho, eu tô marcando, você não precisa fazer isso, tá ligado? Tipo, pô, eu defendo muito, pra que você vai ficar fazendo falta?" E é muito evidente, a diferença do Jazz em quadra, ele é uma torre, o Gobert. É uma torre, ele é gigantesco, velho. Então, qualquer armador, qualquer ala, qualquer ser humano no mundo teria medo de fazer uma bandeja pra cima daquele cara. Então, do jogador de garrafão, seria ele. Mas por que eu escolho o Paul George? Não só pelos números, eu acho que ele é segundo lugar em número de roubos de bola por jogo da NBA, se não estiver enganado. Em questão estatística também de deflections, né, que é um jogador desviar a bola para fora, ou desviar um passe, alguma coisa, ele lidera a NBA. Mas não só por causa disso, por causa do estilo de jogo do Thunder. O Thunder tem um Westbrook, tem um Carmelo Anthony. Então, a função do Paul George nesse time é falar: "Ó, gente, fica tranquilo. Vocês dois fazem o trabalho no ataque e deixa que na defesa eu vou marcar o melhor jogador do time deles." E eu acho que isso é um negócio do Paul George que não aparece nas estatísticas. Isso é um negócio que não existe número. Que se ele for enfrentar um Cavs, se for enfrentar qualquer time, o Paul George, ele vai defender o melhor jogador e ele vai dar trabalho para aquele jogador. Então é isso que eu acho que ele deveria ser o defensor do ano, por um motivo desse, pelo cara ser muito importante num time, na questão de no ataque a gente não precisa tanto de mim, eu meto umas bolas, mas também não é verdade, o que eu acabei de falar, porque a diferença do Oklahoma com o Paul George metendo bolas, com o Paul George jogando mal, é muita diferença. O Thunder ganha muito mais jogos quando o Paul George mete bola e joga bem, mas não é nesse mérito que eu tô entrando, é no fato de ele falar, ó, fiquem tranquilos que aqui tem eu, sabe? Então, ele defende o melhor jogador do time adversário e faz isso muito bem. Claro, ele não consegue todo o jogo fazer com que o cara faça no máximo 15 pontos. É, a gente tá falando de NBA, são os melhores jogadores do mundo. Então ele sempre segura, ele sempre faz uma defesa muito chata no jogador adversário. Então acho que por esse motivo, pelo esse trabalho que ele faz pelo time, ainda mais depois da lesão do André Robertson, velho, que ele precisou ainda mais ser essa âncora defensiva, né? Não âncora, porque ele não é um jogador de garrafão, mas ser esse cara de defesa, ele tá executando muito bem, muito bem. Acho que o prêmio dele não aparece tanto em número quanto aparece em quadra, sabe? Acho que o principal perfeito, é isso. Perfeito, sua tese foi muito bem defendida. Agora vamos para um prêmio que, na minha opinião, eu considero aberto também. Eu tenho meu candidato, que eu sei que já é o mesmo que o seu. Mas o prêmio de novato do ano, na verdade, antes de falar sobre os dois nomes que, para mim, está em aberto, é bom a gente ressaltar também que essa classe de novatos tem sido incrível durante a temporada inteira. Dá para a gente mencionar aí uns 10, 12 jogadores que estão jogando muita bola logo de cara e tem um impacto muito grande nos seus times, mas acho que o prêmio vai ficar entre Ben Simmons, que é o meu voto, e Donovan Mitchell do Utah Jazz. Começa falando um pouquinho aí sobre o seu voto, Rê. Cara, é o que você falou, o draft desse ano é uma coisa, Ben Simmons que nem é o draft desse ano, né, mas o draft desse ano é uma coisa impressionante, impressionante. Eu lembro que no começo da temporada, na minha cabeça, era, ah, Dennis Smith Jr., eita, vai jogar muito. Jogou bem, tá fazendo uma ótima temporada pelo Dallas, tem médias muito boas. Mas o que tá jogando Donovan Mitchell, o que tá jogando Ben Simmons, cara? O Markel Fultz voltou recentemente também, já mostrou agora que ele tá com o ombro bom, o que ele pode fazer. A diferença do Lakers com o Lonzo Ball, o que eu já citei do Jason Tatum, que não parece um novato nunca. Josh Jackson, nas últimas semanas, no último mês, fazendo uma temporada absurda. Cara, é muito cara bom entrando na NBA de uma vez só. Então, mas focando nesses dois, Donovan Mitchell e Ben Simmons. Cara, o Donovan Mitchell deu um azar tremendo, né, de pegar o Ben Simmons. Porque nas últimas, sei lá, 7 temporadas ele ganharia suave. Ele ganharia numa boa. Nossa, ganharia tranquilo mesmo. Ganharia tranquilo, ele não teria problema em ganhar. Tanto que eu tava pesquisando, quando eu descobri que a gente ia fazer um podcast sobre isso, eu tava vendo as médias dos armadores, de pontos dos armadores nos últimos anos, dos novatos, o último novato a conseguir média de mais de 20 pontos por jogo foi o Blake Griffin, 2010-2011. Então o Donovan Mitchell faz uma temporada ofensiva em termos de ponto melhor do que Kyrie Irving, do que Damian Lillard, do que o Towns. Então, cara, o cara ganharia, não sei se tranquilo, né, contra um Towns, provavelmente, não sei se de boa, mas olha isso, o cara faz mais de 20 pontos por jogo na primeira vez que ele entra na melhor liga de basquete do universo. Então é o trabalho que ele faz. O meu voto é o Ben Simmons, claro, porque o cara tem, hoje ele tem 11 triplos duplos, são 5 nos últimos 10 jogos, se não me engano. Então é um jogador que é tipo um LeBron James, assim, é um jogador a cada 15 anos, 20 anos que nasce um Ben Simmons, eu acho, que vai ser assim até o final da carreira dele. É um cara inteligente, é um cara que sabe bater pra dentro, tem uma visão de jogo espetacular. Então, ele é meio jogador que já tá pronto até pra NBA, mas tem que citar muito o Donovan Mitchell. O trabalho ofensivo, ele pontua de qualquer jeito, né? Ele faz bandeja, ele chuta de três, ele é decisivo, ele faz tudo. Cara, tem que citar muito o nome dele, mas Ben Simmons é a minha aposta. Exatamente. Acho que o nome do Mitchell talvez seja até mais mencionado, porque a temporada dele é muito mais marcante, digamos assim, do que a do Ben Simmons. Se você olhar em momentos isolados, assim, o Donovan Mitchell é mencionado muito mais, porque é um cara que ganhou o campeonato de enterradas, matou sei lá quantas mil bolas clutches aí para garantir, ou para matar o jogo, ou para colocar o Jazz de volta no jogo. Tem enterradas extremamente explosivas, tanto para show, como ele ganhou o campeonato de enterradas, tanto dentro de um jogo. Então, assim, acho que a temporada do Mitchell ela é mais chamativa, digamos assim, que a do Ben Simmons. Mas a gente se analisar jogador por jogador, o Ben Simmons tá muito mais avançado. Primeiro que ele já é muito mais completo de natureza, é um cara que tem tamanho, tem força de um ala, mas consegue jogar tranquilamente como armador. É uma coisa que me surpreendeu muito também, ele é literalmente o armador do Philadelphia 76ers, ele é listado como point guard, né, no caso. Então, assim, eu achei que ele ia jogar mais ou menos no mesmo estilo do Giannis Antetokounmpo, que ele sairia como ala, mas teria muito a bola nas mãos. Mas ele é literalmente o armador. Ele tem 11 triple-doubles, ele é muito completo, então o impacto dele pro Philadelphia 76ers. Então, como você já falou também do Jason Tatum, ele é muito esperto, ele não parece um novato. Parece que ele tá jogando na NBA há 5, 10 anos. E aí entra o fator também dele ter ficado uma temporada fora, né? Viajando com o time, treinando, estando ao redor da comissão técnica. Isso é um grande diferencial. Mas eu não quero usar isso para desmerecer a temporada do Ben Simmons, entendeu? Eu quero usar isso como algo a mais. Ele é muito racional dentro de quadra e ele tem características únicas, como você já falou. É absurdo, é absurdo. E, cara, a gente tá falando do draft desse ano, hoje, né? Porque os jogadores que a gente citou, que eu falei assim meio de longe, já estão fazendo sucesso na NBA hoje, já são jogadores importantes no seu time hoje. Então, você pega mais alguns jogadores do draft, como De'Aaron Fox, Lauri Markkanen também, que, se não me engano, foi janeiro que a gente É, foi no no. League, né? Foi até a pauta do É, programa. falta do programa. Zach Collins também, que tá mostrando uma melhora todo jogo, ele apresenta um pouquinho mais de melhora. Então, cara, a classe desse draft é absurdamente boa. Absurdamente boa. Kyle Kuzma, 27ª escolha, que faz uma temporada absurda no seu Lakers, né, cara? Então, é uma baita temporada para conversar sobre isso, e é uma baita temporada para ter esses dois caras que a gente está citando de comissão de frente, assim, para todo. E daqui 10 anos a gente vai olhar esse draft e comparar com. Eu acho, né? Que a gente vai comparar com o draft de 2003. A gente vai comparar com esses drafts, cara. Com Sim, certeza. e só pra gente fechar aqui, nós dois estamos com o Ben Simmons, né? A gente mencionou muito o Donovan Mitchell, mas o nosso voto é no Ben Simmons. E como você já falou, a classe de novatos é muito completa. Inclusive, o podcast que era para ser gravado essa semana seria só sobre uma análise dos novatos nessa temporada da NBA. Só que aí a gente deu uma conversada, deu uma discutida e a gente resolveu esperar um pouco mais. Porque, assim, o duelo entre Ben Simmons e Donovan Mitchell, cada noite um apronta uma coisa nova. Se tem jogo do Sixers, é triple-double do Simmons, ou é falta dois rebotes pro triple-double. Se tem jogo do Jazz, ou é uma dunk absurda do Donovan Mitchell, ou é uma game winner, ou é um passe sem olhar, e por aí vai. Então, a gente vai esperar mais um pouco, mas já fica aqui o aviso que vai sair um podcast só analisando os novatos nessa temporada. E a gente quer esperar um pouco também, porque vai ter muito novato jogando playoff. O Simmons e o Mitchell, como a gente já falou, Jason Tatum, Markelle Fultz acabou de voltar, então é um tópico interessante também para a gente discutir. Então fiquem de olho que no futuro vai sair um podcast só sobre essa classe de novatos. Reparou que a gente falou de um monte de cara bom e não falou do Anunoby, né, velho? Que é um cara que tá fazendo uma temporada espetacular no Toronto. Ele é uma peça importantíssima na defesa e a gente não citou ele. A gente falou Exato. de um monte de cara bom e não falou dele, velho. Olha Para isso, que fechar com absurdo. chave de ouro aqui esse episódio, vamos entrar na discussão de Most Valuable Player, o MVP, ou MVP, não, mentira, MVP mesmo. MVP, né? Não, MVP não dá. MVP não dá. Bom, então vamos lá. Eu falo meu candidato, você fala o seu candidato, sem nenhuma enrolação. Depois a gente entra numa discussão em quem merece menções honrosas e por aí a gente vai batendo papo. O meu voto para MVP é James Harden. James Harden. Então, acho que a gente concordou mais uma vez, né, nesses palpites, nesses votos, né, no caso. Mas, bom, partindo para a discussão agora. Eu acho que o Harden perdeu dois MVPs onde Stephen Curry e Russell Westbrook ganharam de forma incontestável. O Curry liderou o Warriors na temporada mais vitoriosa da história da NBA, com 73 vitórias. Depois o Russell Westbrook foi o primeiro jogador a ter média de triple-double numa temporada desde Oscar Robertson. Então, assim, esses MVPs apesar da temporada absurda que o Harden fez nesses dois MVPs que a gente mencionou, Stephen Curry e Russell Westbrook ganharam de maneira, assim, incontestável. É muito difícil você ver a temporada que os dois fizeram por tão bem que o Harden tenha jogado. É muito difícil você olhar para a temporada dos dois e não votar nesses dois. Só que eu acho que nesse ano inverteram os papéis. É muito difícil eu olhar para a temporada do James Harden. O impacto que ele tem dentro do Houston Rockets, o encaixe dele junto com o Chris Paul. Aí você olha para a tabela, o Houston Rockets tem a maior campanha da história. Se você separar o Offensive Rating, que é uma estimativa de pontos feitos em 100 posses, o Houston Rockets tem 115,7, que é o maior da história da franquia. Melhor do que né, os times do Joaquim Olajuwon, que foram campeões no começo da década de 90. Então, assim, é muito difícil você olhar para a temporada do Harden e não votar no James Harden. Eu não estou falando que ele vai ganhar de maneira unânime, porque tem muita gente que a gente vai ainda vai mencionar. Mas o primeiro lugar, o primeiro voto para MVP, para mim é óbvio que é para o James Harden. Mano, é fora de série o que o Harden tá fazendo nessa temporada. É fora de série. É, o cara, o jogo inteiro, parece que o jogo inteiro do Houston é assim, ó. O Harden pega a bola e fala, ó, sai todo mundo da frente, que eu vou aqui atacar. Ele chama o pivô, vai marcar ele, o armador vai marcar ele, o ala vai marcar ele. Qualquer um vai marcar ele, ele vai pontuar. Ele vai pontuar. É muito absurdo, é muito absurdo. É, claro, o Houston tem um Chris Paul também, que joga do lado dele, mesmo assim, nenhum dos dois. Né, tem problema na questão de, olha, eu preciso da bola, eu também, então estamos ferrados. Não, eles conseguem dividir a bola muito bem. E o Harden é um cestinho da NBA hoje, fazendo 30 pontos, 7 pontos por jogo. É, o que você falou agora da estatística, o Houston é uma máquina. E essa máquina é liderada por James Harden hoje. É, eu acho que é 10 temporadas não passa, essas não é injustiça, né? Mas o Harden não tem um cara que é incontestavelmente o MVP concorrendo do lado dele. Então, dessa temporada não vai passar. O Harden, eu consigo cravar que o Harden vai ganhar, porque eu já sei o futuro, tá? Eu já conversei aqui com a mãe de Iná por telefone, ela falou Cara, a Harden mãe de Iná MVP. já morreu, velho. Sério? Juro, mano. Ah, então eu conversei aqui por Skype mesmo, liguei Calma pra ela. aí, deixa só eu confirmar aqui pra não matar a mãe de nada. Coitado. Ah, mas ela tinha morto também, eu troquei uma ideia aqui via Skype, pô. Ela já me falou, Harden MVP. Ela mandou um WhatsApp hoje, de manhã. Ela Sim, a sabia mãe que. de Iná já faleceu. Então, ela. Eu conversei com o Chico Xavier, que também morreu, né, velho? Já. Puta, eu tô só matando os caras hoje. É, então. Mas tudo bem, eu só sei que o Harden vai ser MVP. É, a gente vai começar a conversar sobre os outros agora, mas já podem escrever aí, Harden MVP, dia 25 de junho, né? Que você falou que vai ser a data da entrega dos prêmios. Então, já podem anotar, eu tô cravando aqui, Harden MVP, mas já puxando aqui um ótimo gancho pro próximo, para os caras que merecem também um nome sendo dito. Eu queria muito que LeBron James ganhasse mais um MVP, cara. Eu queria muito, para colocar o LeBron ali no mesmo número de MVP de um Michael Jordan. Só para colocar ali. Só, não quero. Você quer causar discórdia, né, nas Eu quero discussões. plantar uma sementinha aqui, ó. LeBron tem 4 MVPs, Jordan tem 5? Não, não, não. LeBron tem 5 MVPs, o Jordan também. Eu só queria plantar a sementinha ali, sabe? Cara, eu sou apaixonado pelo LeBron. Eu acho estranho alguém não ser apaixonado pelo LeBron, porque o que ele faz é coisa de outro planeta. Mas eu queria muito, sabe? Só pra ele igualar, e não só por isso, né? Não, não é querer só. As médias do LeBron com 33 anos nas costas, depois de 15 temporadas na NBA, é um negócio que eu tava lendo outro dia. O LeBron bate recorde, todos os dias ele bate recorde do jogador mais novo e do primeiro jogador da história. Então, em um dia ele bate, jogador mais novo a conseguir 30 mil pontos. No dia seguinte, primeiro jogador na história a conseguir tal. Aí depois, no dia seguinte, primeiro jogador mais velho a conseguir triplo-duplo de 40 pontos. Então, o cara bate recorde mais novo, de mais velho e de primeiro da história na mesma temporada, mano. Então, são vários recordes que ele vai batendo que não faz sentido. Não tem como você ser o mais novo nisso e o mais velho naquilo. Então, isso mostra que o LeBron é alienígena. E as médias dele são coisa tipo 27 pontos por jogo, 8,6 rebotes, 9,1 assistências. E é um cara de 33 anos, cara. Quando ele vai começar a parar de subir na carreira? O auge dele é para sempre? Então, eu queria. Ele merece, claro. É, se não tivesse um James Harden fazendo isso e levando o Houston para melhor time da NBA. Mas, cara, que é isso? Que acontece na, no, na que colocam na água de LeBron James? Exato, a temporada do LeBron é assustadora. Ele era o meu palpite antes da temporada começar, mas hoje, como eu já falei, para mim tá claro o James Harden. Só um recorde, já que você resolveu mencionar recorde, eu deixei anotado aqui meio que no jeito, né? O triple-double do James Harden que ele fez essa temporada, né, com 60 pontos, o primeiro triple-double na história com 60 pontos, recorde da franquia Houston Rockets, e além dos 60 pontos, né, óbvio, 11 assistências e 10 rebotes. Então, assim, como a gente estava falando de LeBron, a temporada dele é de fato assustadora. Eu acho que ele está num nível ofensivamente, assim, eu não quero falar sobre o lado defensivo porque tem sido ruim. Eu concordo com muita gente que está falando, e os números também mostram, que a temporada defensiva do LeBron não é tão boa assim, é abaixo da média, digamos assim. Uhum. Mas ofensivamente, o que a gente está vendo, a criação de arremessos, aquele step back para a bola de três que ele está matando com tranquilidade e com confiança, que na verdade a gente não, né? Mas muita gente criticou o LeBron em alguns momentos da carreira por não arremessar a última bola, né? Por tentar criar para alguma outra pessoa. E o argumento que rebatia isso é que o LeBron James não era um criador de arremessos, por exemplo, como era o Kobe Bryant, como é o Kyrie Irving, por exemplo. Então ele sempre preferia um passe extra. Mas nessa temporada a gente está vendo o LeBron criar para ele, a gente está vendo o step back three para ganhar o jogo. Aquele jogo contra o Minnesota Timberwolves, que ele recebeu uma bola igualzinha do Christian Leitner, recebeu de costas para a cesta, fez um fadeaway da cabeça do garrafão e matou o jogo. Então assim, o LeBron James é assustador. É melhor parar, porque senão a gente vai ficar falando dele por muito tempo. O foco aqui tem que ser no James Harden, até por isso que eu puxei o recorde dele, que também é assustador. Mas eu tenho dois nomes marcados aqui na minha folhinha, de Anthony Davis e Damian Lillard, que são dois caras que fizeram uma segunda metade de temporada insana. O Anthony Davis numa situação extremamente improvável após a lesão do DeMarcus Cousins, parece que ele resolveu jogar por dois, e os números dele, ele teve uma sequência absurda durante a sequência de vitória do Pelicans, que chegou a 10, ou ele, enfim, perde 10 ali, se não for 10 cravado. Então o Anthony Davis para mim hoje é o terceiro melhor jogador da NBA, merece ser mencionado nessa discussão. E o Damian Lillard também, o Portland faz uma segunda metade de temporada insana, com uma sequência de vitórias também que chegou nos dois dígitos aí. Liderado, obviamente, pelo Damian Lillard, teve uma sequência de muito ponto ao longo dessas vitórias aí por jogo, né? Então, assim, acho que esfriou um pouco porque os times voltaram a perder e tal. Mas o nome dos dois surgiu muito durante as duas sequências nesse final de temporada. Sim. Anthony Davis, principalmente. Ele já estava jogando muita bola antes do DeMarcus Cousins se machucar. O DeMarcus Cousins se machuca, ele começa a fazer duplo-duplo, tipo, a rodo, assim, com 40 pontos por jogo, como se fosse fácil. O duplo-duplo dele vem no primeiro quarto, né? O cara faz duplo-duplo como se, tipo, 50 pontos. E a facilidade dele de jeito de pontuar, ele pontua de costas para cesta, de frente para cesta. Ele era armador, né, quando ele era moleque, então ele já tem uma certa habilidade com a bola. Ele é outro alien, né, um alienígena que... Cara, e são dois caras que você citou que... Eu acho que eu também coloco o Anthony Davis na linha de desvalorizado, assim, porque pouca gente coloca ele do jeito que você falou, terceiro melhor jogador da NBA. Pra mim ele é, eu é o banco aqui, meu. Terceiro melhor jogador da NBA. LeBron James é o primeiro, Kevin Durant é o segundo, Anthony Davis é o terceiro. Eu afirmo, assim, a minha opinião é essa e não tem contestação, pra mim, né, ó. E isso, pra mim, que faz o cara ser um pouco desvalorizado, cara. Porque se você pergunta pra alguém que assiste a NBA e fala, me dá os seus 6, 7 melhores jogadores da NBA. Eu acho que muito provavelmente o cara vai esquecer do Anthony Davis. Mano. Vai vir Stephen Curry, vai vir James Harden. Não que eles não devem estar mencionados nessa lista, óbvio. Mas aí entra muito também a questão da franquia que ele joga, né? É um Kemba Walker, né? Que joga numa franquia que não tem mídia e joga muito. É o uhum. maior cestinha da história do time dele. Mas esses dois caras, o Lillard leva o Blazers também pra terceira melhor campanha no Oeste Selvagem, né? Então, cara, e além disso, tem um Kevin Durant que não tá nessa briga porque se machucou bastante nessa temporada. Tem o Curry... a gente não tem nenhum representante do Warriors pelas lesões, né? O Curry e o Durant. Kyrie Irving também se machucou bastante, né? Tá um bom tempo fora, então também não entra, mas tava fazendo uma temporada de MVP desde o começo da temporada. E um DeMar DeRozan, que é o MVP do time, sabe? Não... É, exatamente. DeRozan merece ser mencionado também. É, porque ele não é um MVP de, tipo... jogador que mais, né, mais valioso, tipo, o cara é o mais ofensivo, faz 30 pontos por jogo, não sei o quê, mas essa temporada ele tá sendo o cara do Toronto quando precisa dele. Ele não tá sendo, né, não tá tendo muito DeRozan porque não tá precisando. É o que a gente falou, o Toronto tá jogando mais basquete, então ele não precisa mais fazer 30 pontos por jogo. Então é um nome que tem que citar também. Cara, é muito nome bom. O Antetokounmpo, que era para muitos no começo da temporada, era o cara que ia ser MVP, que ia ganhar esse ano. Então é isso, são jogadores que estão. O Harden tá um passo acima de todo mundo, eu acho isso. O LeBron seria o próximo, e depois tem uma lista imensa de jogadores que também merecem um nome nesse MVP. E acho que no dia do sorteio, da divulgação, eles falam três jogadores, né, se não me engano. São três jogadores que vão para a final, né, entre aspas, e depois eles divulgam, não é isso? Ah, agora você vai me pegar. Ano passado eu não lembro como é que foi. Minha memória é ruim com essas coisas, assim, de repente. É, ano passado eu lembro até do rookie do ano, que foi o Saric, Embiid. É, Malcolm Brogdon. É, eu acho que é isso mesmo. Vão três e no final um ganha. Eu acho que vão ser esses três. Harden, Anthony Davis e LeBron, e Harden ganha. Como a mãe de Nai já tinha me falado no começo aqui, né? Bom, então para fechar aqui, um aviso rápido. Fiquem de olho nesse finalzinho de temporada, que vai ter muito podcast, vai ter prévia de playoff, vai ter análise de playoff, vai ter muito conteúdo sendo produzido. E agora estamos aí há 2 semanas, né, dos playoffs, então agora o negócio esquenta. Galera, eu sou o Caio Gasparetto. Se você quiser me seguir no meu Twitter pessoal, é @CaioGasparetto com 2 T's. Eu estive junto do Renato Mantovani, o arroba dele é Re, com 2 E's, Mantovani. É só seguir lá se você quiser discordar da gente, se você quiser estender a nossa discussão, manda uma mensagem lá que a gente com certeza vai te responder. E é isso, obrigado mais uma vez pela audiência, por ouvir o podcast no Camisa 23 e até a próxima. Pô, muito obrigado, senhor Caio. Cara, acabei de ver um vídeo aqui, tô em choque. Eu não tinha visto. Se passa, já viu. O Anthony Davis tirou a monocelha. Ah, é mentira isso aí. Mano. Ah, que bom, porra. Eu vi aqui no meu... Mano, amanhã é 1º de abril e a câmera cai no meio do vídeo ali. É mentira, é armado. Caramba, eu fiquei mal assustado logo no final do podcast aqui, cara. Bom, mas muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Vocês viram até que eu caí na pegadinha do 1º de abril. Eu sou o Rê Mantovani, como o Caio falou. Me segue no Instagram, que no Instagram eu sou mais legal que no Twitter, viu? Mas muito obrigado a todos que escutaram e continuem sintonizados aqui na Rádio Camisa 23, que tem muito conteúdo por vir, viu? Uma boa noite a todos e até mais.